Nosso tema hoje, vivendo Cristo todo dia. Vamos tentar entender, né? Enquanto eu estava ali fora, eu estava olhando ali no mural, e a gente sempre comenta, né, que no mural, tanto nesse aqui como lá fora, tem mensagens recebidas aqui na casa. E essa aqui eu achei bem de acordo com o nosso tema hoje. O título é Vivenciar a Fé. E ela é recente, ela foi recebida agora esse mês. Eu acho que é a última mensagem que nós temos. Vivenciar a fé é torná-la operante. É crer que o nosso querer é o passo primeiro na jornada espiritual. É fazer de cada crença uma oportunidade para ampliá-la. É sentir que Deus habita e transforma todos os seres que se propõem a senti-lo e manifestá-lo em obras. É reconstruir em si o projeto do encontro contínuo e reconhecer que ele requer tempo. Mas, acima de tudo, a força para prosseguir constantemente. Que possamos acolher Jesus. Fé, sempre. Tem umas palavras bem interessantes aqui. E ele vai voltar depois lá para o mural, para quem quiser reler. Dá até para bater foto e levar para casa. Então é bem bom. Porque a proposta de viver Cristo todo dia é arrojada para nós. Porque a gente não consegue. Viver Cristo seria colocar em prática os ensinamentos dele, que são muito simples, porém muito difíceis de se vivenciar. Vamos tentar entender o porquê, que é simples e é difícil. Parece até uma coisa diferente uma coisa da outra. Aqui no capítulo 18 do Evangelho, ele tem o título de Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, uma frase que todo mundo já ouviu. Mas dentro do capítulo ele tem vários subtítulos que nos chamam à reflexão. Um deles é falar da porta estreita. A porta estreita, e ele diz que a porta da salvação é estreita e a porta da perdição é larga. Termos usados numa época e que quando a gente fala hoje parece uma coisa muito assombrosa. Mas na verdade, o que ele quer dizer? O caminho para nossa mudança, a nossa transformação, para que a gente consiga viver esses preceitos com mais verdade, são caminhos difíceis, caminhos que se afunilam e que para passar requer renúncia de muitas coisas. Renúncia do quê? Por isso que ele fala que a porta larga é da perdição. Tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu gosto vai pela porta larga. Tudo aquilo que eu gosto, ele anda contrário a esse ensinamento. Porque tudo aquilo que eu gosto é para a minha satisfação. Não a minha satisfação como espírito eterno. Minha satisfação como alma encarnada. E dentro dessa satisfação, normalmente impera o egoísmo e o orgulho. E isso então me isola. Me tira do contato. E não é isso que a gente precisa. Imagina que nós estamos matriculados numa escola, que é esse corpo. O aluno é o espírito. Nós fazemos as nossas observações através do aluno ou através da escola. Como é que nós concebemos o mundo? Normalmente, pela escola. Normalmente nós queremos que tudo se adeque para satisfazer a essa vontade. Quando o que é necessário é a transformação do aluno, para que ele aprenda. Por que nós estamos dentro dessa escola? Para aprendizado. E o nosso aprendizado é muito parecido, todos nós. A gente acha que às vezes um está tendo uma lição mais dura, mas o aprendizado é o mesmo. Então, nós temos que observar, por isso que nós estamos todos juntos, né, no mundo, porque através dessa mescla, nós podemos aprender e caminhar para frente. Aquilo que eu observo que o outro está passando, não julgar, mas observar o porquê. quando eu consigo aprofundar isso. E através desse aprendizado, observar o que, que eu tenho que fazer. É muito simples, né? Por que, que alguns têm um rastro de luz na sua vida? Quando a gente fala disso, a gente sempre cita, né, alguns exemplos que passaram pelo mundo. E alguns até estão aí encarnados. É que não estão na grande mídia, não aparecem tanto. Mas eles têm um rastro luminoso que serve para nos orientar. Esse é o caminho. E aí quando a gente observa o que eles fazem, a gente vê que é muito perto de toda essa essência aqui. Então, é um modelo. Numa outra parte aqui ele diz assim, muito se dá a quem muito recebeu. E a gente pensa, mas então, onde está a justiça? A questão é que quem recebe muito, e a gente pode observar os nossos dons, um deles, talvez o principal que todos tenhamos, é a saúde, ou pelo menos nascemos com saúde, é uma grande oportunidade para que, através desse processo de estar interno na escola, a gente execute esse progresso moral ao qual a gente veio para aprender. Quanto mais a gente consegue ir para frente, mais a gente recebe oportunidades nesse sentido, porque vai ampliando os nossos horizontes. Quanto mais se amplia, mais ainda vai abrindo. E ao passo que nós vamos fechando, vamos nos negando a essas oportunidades, nós vamos perdendo situações no nosso dia a dia, porque nós vamos nos fechando em nós mesmos. Quantas oportunidades durante o nosso dia nós temos? Nós nem percebemos. A cada instante tem uma oportunidade. Quando alguém está próximo de ti, pelo simples fato de estar próximo de ti, ali já tem algo que a gente pode perceber. Existem situações muito mais ricas nesse aprendizado, muito mais intensas nesse relacionamento. Mas todas carregam alguma coisa. O problema é que muitas vezes nós não temos interesse nesse aprendizado, nessa mudança. Tudo bem, a vida continua, né? Se nós tivéssemos aproveitado tudo que nós tivéssemos já presenciado, nós estaríamos bem melhores, sem dúvida. Mas faz parte desse processo. Ainda estamos nos aprimorando. A questão é que quando eu rejeito, quando eu nego, quando eu não aceito, eu perco uma oportunidade, eu perco um momento que é único. Virão outros, mas aquele ali é único. E as coisas vão mudando. É como uma estrada em que a cada momento tem uma bifurcação. Aquele caminho que eu escolho, ele me leva para outras situações diferente daquele. Então a gente vai fazendo escolhas a todo momento. A todo momento. E da onde saem as nossas escolhas? De nós mesmos. Nós trazemos aquela bagagem que nós temos de vidas passadas, dessa existência, que de forma muito rápida, muito inconsciente, se manifesta e faz a escolha. E nós temos a capacidade de observar se a escolha é boa ou não. Mas a observação tem que estar dentro de uma linha sustentável de conduta, uma linha que, ali adiante, ela não me faça ter que voltar. Ela tem que ter uma base sólida. E eu falei em observação, porque quando nós observamos que não está bom, então, vamos folhear de novo as páginas ali, vamos ver o que, que pode ser mudado ou o que, que deve ser mudado. De uma certa forma, nós sempre dizemos assim que nós somos muito influenciáveis, que tudo que tem ao nosso redor nos influencia, nos altera, sem contar a questão espiritual. Então nós nos colocamos numa posição de passividade. Mas nós temos que entender que tudo o que nos afeta é porque nós damos a essa abertura, a essa conexão para sermos afetados. Mesma coisa espiritualmente. Se espiritualmente aquilo que está chegando até nós não é bom, nós precisamos mudar para chegar no patamar onde estão as conexões boas. Tudo pode ser relacionado com questões do dia a dia, as questões que nos envolvem todo dia. Tudo. E a gente vai ver que tem semelhança. Por que a gente faz tal coisa? Por que a gente age assim? Qual o resultado que isso dá? Tudo tem um porquê. Tudo leva a um caminho. Vivendo Cristo todo dia é bastante, né? Mas a gente pode começar a colocar Ele em mais minutos do dia. Porque não adianta só em alguns momentos especiais, durante uma oração, quando a gente vai na igreja, vai no centro, vai não sei aonde. É todo dia. Oportunidades. Então a gente pode começar a perceber as situações que se abrem para nós e o que, que elas estão querendo, o que, que elas estão nos oferecendo. Porta larga, porta estreita, renúncia, sufocar um pouco esse orgulho para que eu consiga perceber ao menos as coisas que estão acontecendo comigo. Então, capítulo 18, como sugestão, né, de leitura, é muito interessante, traz muitas informações para que a gente consiga ao menos ter a informação do que a vida nos pede e nos oferece. Vou botar lá depois para quem quiser, tá?